demora, por favor, que eu só quero te encontrar pra te dar de volta tudo que eu sonhei. Nesse tempo que eu passei a viver depois do fim, eu me abrigo nessa noite escura. Yeah.